Fecheiro 43, capítulo 25. O anjo do meu repouso. Apesar de ser tarde na noite, fizemos amor, cada qual ansiando pelo refúgio e segurança do corpo um do outro. Sozinhos na nossa cama, com as persianas bem fechadas contra o barulho das vozes no pátio, o pobre Roger ainda estava a cantar, por exigência da plateia. Podíamos abandonar as necessidades e os cansaços do dia, pelo menos por um curto período. Ele continuou a abraçar-me com força, depois, com o rosto enterrado no meu cabelo, agarrando-se a mim como a um talismã. Vai tudo dar certo, disse eu suavemente, acariciando-lhe os cabelos molhados, afundando os dedos com força no ponto de união entre o pescoço e o ombro, o músculo ali duro como madeira sob a pele. Sim, eu sei. Ele permaneceu imóvel durante um momento, deixando que os meus dedos trabalhassem, e a tensão do seu pescoço e ombros gradualmente relaxou, e o seu corpo a ficar cada vez mais pesado sobre o meu. Sentiu a minha dificuldade em respirar e moveu-se, rodando o corpo para o lado. A barriga dele roncou sonoramente e nós os dois rimos. Não tiveste tempo para jantar? Perguntei-lhe. Não consigo comer antes, respondeu ele. Dá-me vómitos. Depois não houve tempo. Tens alguma coisa aqui que se possa comer? Não, respondi pesarosa. Eu tinha algumas maçãs, mas os Kisholm comeram-nas. Desculpa, devia ter-me lembrado de trazer alguma coisa para ti. Eu sabia que ele raramente comia antes, isto é, antes de qualquer luta, confronto ou outra situação socialmente angustiante, mas não pensei que não tivesse oportunidade de comer depois, porque todos queriam dar uma palavrinha, senhor. Provavelmente tinhas outras coisas em que pensar, Sassenach, disse ele gravemente. Não te preocupes, posso esperar pelo pequeno almoço. Tens a certeza? Coloquei o pé fora da cama, pretendendo levantar-me. Sobrou muita coisa. Ou se não quiseres descer, eu posso ir e... Ele impediu-me, colocando uma mão no braço. Depois arrastou-me com firmeza para debaixo das cobertas, aconchegando-me em conchinha, e passando o braço por cima de mim para se certificar de que eu permanecia ali. Não, disse ele categoricamente. Esta pode ser a última noite que eu passo numa cama durante algum tempo. Pretendo ficar nela contigo. Está bem. Aconcheguei-me obedientemente sob o queixo dele e relaxei o meu corpo no dele, igualmente satisfeita em ficar ali. Eu compreendia, embora ninguém viesse procurar-nos, a menos que houvesse alguma emergência. A simples presença de um de nós, os dois, lá embaixo, causaria uma corrida imediata de pessoas a precisar disto ou daquilo, a querer fazer uma pergunta ou oferecer um conselho, solicitar alguma coisa. Era melhor permanecerem ali, tranquilos e aconchegados. Eu tinha apagado a vela e o fogo na lareira ardia baixinho. Pensei rapidamente em levantar-me e alimentá-lo com mais lenha, mas resolvi não o fazer. Que ele ardesse até ficar em cinzas se quisesse. Nós já teríamos partido quando o dia amanhecesse. Apesar do meu cansaço e da natureza grave da nossa viagem, eu estava ansiosa para partir. Além da sedução da novidade e da possibilidade de aventura, havia a maravilhosa perspectiva de fuga da lavagem de roupas, da cozinha e de discussões de mulheres. Mesmo assim, Jamie tinha razão. Este era provavelmente o último momento de privacidade e conforto que teríamos durante algum tempo. Espreguicei-me conscientemente desfrutando do abraço macio do colchão de penas, dos lençóis limpos e macios, com seu leve perfume de alecrim e flor de sabugueiro. Teria eu colocado roupa de cama suficiente na bagagem? A voz de Roger alcançava-nos através da janela, ainda forte, mas começando a soar um pouco desafinada de cansaço. O tordo devia ir para a cama, disse Jamie, com alguma desaprovação, se pretende despedir-se convenientemente da mulher. Meu Deus, a Bree e o Jamie já estão a dormir há horas, disse eu. O pequerrucho, talvez. A Bree ainda está lá. Ouvi a voz dela há poucos instantes. Ai, sim? Fiz um esforço para ouvir, mas não consegui distinguir mais do que um murmúrio de aplausos abafados quando Roger terminou a canção. Penso que ela queira ficar com ele o máximo de tempo possível. Estes homens vão estar exaustos pela manhã, já para não falar da ressaca. Desde que consigam montar a cavalo, não me importo se tiverem de se apiar de vez em quando para vomitar no mato, afirmou Jamie. Aconcheguei-me ainda mais, as cobertas puxadas até aos ombros. Eu conseguia ouvir a voz grave e retumbante de Roger a rir-se, mas a recusar-se com firmeza a continuar a cantar. Pouco a pouco, ruídos no pátio cessaram, embora eu ainda pudesse ouvir baques e pancadas, conforme o barril de cerveja era levantado e sacudido para lhes traírem as últimas gotas. Em seguida, um barulho oco e surdo, quando alguém largou o barril no chão. Havia barulhos em casa. O repentino gemido de um bebê a acordar, passos na cozinha, as lamúrias sonolentas de crianças pequenas perturbadas pelos homens, a voz de uma mulher a repreender uma criança, depois a tentar confortá-la. O meu pescoço e os meus ombros doíam e os meus pés estavam doridos da longa caminhada até à nascente do whisky com Jamie ao colo. Mesmo assim, eu via-me aborrecidamente sem sono, incapaz de isolar completamente os barulhos do mundo exterior, tanto quanto as persianas o bloqueavam da vista. Consegues lembrar-te de tudo o que fizeste hoje? Essa era uma pequena brincadeira que às vezes fazíamos à noite, cada qual tentando lembrar-se detalhadamente de tudo o que fizera, vira, ouvira ou comera durante o dia, desde que se levantara até à hora de ir para a cama. Como escrever um diário, o esforço de se lembrar parecia purgar a mente dos esforços do dia e divertíamos-nos imenso com as experiências dos dois. Eu adorava ouvir os relatos diários de Jamie, prosaicos ou emocionantes, mas ele não estava com disposição para isso esta noite. Não consigo lembrar-me de nada do que aconteceu antes de fecharmos a porta do quarto, disse ele, apertando uma nádega com ar cúmplice. Depois disso, no entanto, julgo que me consigo lembrar de um ou dois pormenores. Ainda está razoavelmente fresco na minha mente, afirmei. Enrolei os pés, acariciando a parte de cima dos pés dele. Parámos de falar, então. E começámos a mexer-nos e a acomodar-nos para dormir. Quando os barulhos lá embaixo cessaram, substituídos pelos zumbidos e sons de diferentes roncos, ou pelo menos eu tentei, apesar de ser tão tarde e do meu corpo estar indubitavelmente exausto, a minha mente parecia determinada a permanecer acordada e efervescente. Fragmentos do dia apareciam por trás das minhas pálpebras no momento em que eu fechava os olhos. A senhora Bug e a sua vassoura, as botas enlameadas de Gerhard Müller, aglomerados de videiras, de hastes nuas, punhados pálidos de chucrute, as nádegas redondas e rosadas do rabo de Jamie, dezenas de pequenos Kisholm a correr como doidos. Eu resolutamente esforcei-me para disciplinar a minha mente fugidia, voltando-me em vez disso para uma listagem mental dos meus preparativos para a viagem. Isso em nada ajudou, pois momentos depois estava completamente acordada com uma reprimida ansiedade, imaginando a destruição completa do meu consultório. Brianna, Marsali ou as crianças a sucumbirem a alguma horrenda e repentina epidemia. E a senhora Bug incitando a revolta e o derramamento de sangue de uma ponta à outra do Ridge. Virei-me na cama, ficando de lado, a olhar para Jamie. Ele ficara de costas, como sempre, os braços cuidadosamente cruzados sob o abdômen, como uma estátua de túmulo, o perfil puro e severo, contra a claridade agonizante da lareira, perfeitamente composto para o sono. Os seus olhos estavam fechados, mas a testa estava ligeiramente enrugada e os lábios contraíam-se de vez em quando, como se estivesse a conduzir a alguma espécie de discussão interior. Estás a pensar tão alto que eu te consigo ouvir daqui, disse eu em tom de conversa. Ou só estás a contar carneiros? Ele abriu os olhos imediatamente e virou-se para mim a sorrir melancolicamente. Estava a contar porcos, informou-me, e estava a ir muito bem. Só que ficava a vislumbrar aquela criatura branca pelo canto do olho, saltando de um lado para o outro, fora do meu alcance, a rir-se de mim. Eu ri-me e aproximei-me mais dele. Coloquei a testa no ombro dele e dei um profundo suspiro. Nós realmente precisamos de dormir, Jamie. Estou tão cansada que os meus ossos parecem estar a derreter-se. E tu estás acordado há mais tempo do que eu. Colocou o braço à minha volta, puxando-me para a curva do seu ombro. Aquela cruz, ela não vai incendiar a casa, pois não? Perguntei após um momento, tendo descoberto algo mais com que me preocupar. Não. Ele suou ligeiramente sonolento. Ela já ardeu há muito tempo. O fogo na lareira tinha-se reduzido a uma camada de brasas incandescentes. Virei-me de novo e fiquei a observá-las durante alguns minutos, tentando esvaziar a minha mente de tudo. Quando Frank e eu nos casamos, disse eu, fomos aconselhar-nos com um padre. Ele sugeriu-nos começar a nossa vida de casados a rezar o terço juntos na cama todas as noites. O Frank disse que não sabia se isso deveria significar devoção, uma ajuda para adormecer ou apenas um método de controle de natalidade, sancionado pela Igreja. Senti o peito de Jamie vibrar com uma risada silenciosa atrás de mim. Bem, podemos tentar, se tu quiseres, Sassenach, disse ele. Mas terás de manter a contagem das ave-marias. Estás deitada sobre a minha mão esquerda e os meus dedos ficaram dormentes. Mudei ligeiramente de posição para permitir que ele puxasse a mão debaixo da minha anca. Isso não, disse eu. Mas talvez uma prece. Conheces uma boa oração para a hora de dormir? Sim, várias, disse ele, erguendo a mão e fletindo os dedos devagar, enquanto o sangue voltava a circular. No escuro do quarto, o movimento lento fez-me lembrar a maneira como ele atraía trutas de entre as pedras. Deixa-me pensar um pouco. O andar de baixo estava agora silencioso, a não ser pelos rangidos e estalidos das vigas a acomodarem-se. Julguei ter ouvido uma voz lá fora, erguida numa discussão distante, mas podia não ser nada, além do restolhar dos galhos das árvores ao vento. Eis uma, disse Jamie finalmente. Já me tinha esquecido desta. O meu pai ensinou-me, não muito tempo antes de morrer. Disse que talvez um dia eu a achasse útil. Acomodou-se confortavelmente, a cabeça inclinada, de modo que o queixo descansava no meu ombro. e começou a orar, numa voz lenta e afetuosa ao meu ouvido: abençoai ao Senhor a lua que está acima de mim, abençoai ao Senhor a terra que está sob mim, abençoai ao Senhor a minha mulher e os meus filhos, e abençoai ao Senhor a mim próprio, que sou responsável por eles, abençoai a minha mulher e os meus filhos, e abençoai ao Senhor a mim próprio, que sou responsável por eles. Ele tinha começado com um certo acanhamento, hesitando às vezes para encontrar as palavras, mas isso desapareceu com a continuação. Agora orava suavemente e com segurança, e já não para mim, apesar do calor da sua mão permanecer na curva da minha cintura. Abençoai ao Senhor aquilo em que os meus olhos pousarem. Abençoai ao Senhor aquilo em que a minha esperança se depositar. Abençoai ao Senhor a minha razão e a minha determinação. Abençoai, ó, abençoai-os, Senhor da vida. Abençoai, ó Senhor, a minha razão e a minha determinação. Abençoai, ó, abençoai-os, Senhor da vida. A sua mão acariciou a minha anca torneada e ergueu-se para me alisar o cabelo. Abençoai a companhia na cama do meu amor. Abençoai o toque das minhas mãos. Abençoai, ó, abençoai, ó Senhor, a cerca da minha defesa. E abençoai, ó, abençoai o anjo do meu repouso. Abençoai, ó, abençoai, ó Senhor, a cerca da minha defesa. E abençoai, ó, abençoai o anjo do meu repouso. A sua mão permaneceu quieta, fechada, sob meu queixo. Envolvi-a com a minha e suspirei profundamente. Gostei dessa. Especialmente o anjo do meu repouso. Quando a Bri era pequena, nós punhamo-la a dormir com uma oração aos anjos. Que Miguel esteja à minha direita, Gabriel à minha esquerda, Uriel atrás de mim, Rafael à minha frente e acima da minha cabeça a presença do Senhor. Ele não disse nada, mas apertou-me os dedos em resposta. Uma brasa desfez-se na lareira com um sopro suave e fagulhas flutuaram durante uns segundos na escuridão do quarto. Algum tempo depois, regressei rapidamente à consciência ao senti-lo deslizar para fora da cama. O que? Comecei a perguntar, sonolenta. Nada, murmurou ele. Apenas um bilhete que eu queria escrever. Dorme, Anig Yandon. Eu acordarei ao teu lado. Fraser's Ridge, 11 de dezembro de 1770. James Fraser, Esquire, para Lord John Grey, Mount Josiah Plantation. Milord, escrevo na esperança de que tudo esteja bem com a sua propriedade e os seus residentes. Os meus cumprimentos, em particular, ao seu filho. Tudo vai bem em minha casa e, pelo que sei, em River Run também. As bodas planeadas para a minha filha e para a minha tia, sobre as quais eu lhe escrevi, sofreram a inesperada interferência das circunstâncias, principalmente uma circunstância que atende pelo nome de Sr. Randall Lillywhite, cujo nome eu menciono para o caso de um dia vir ao seu conhecimento. Mas felizmente os meus netos foram batizados e apesar do casamento da minha tia ter sido adiado para uma outra ocasião, a união da minha filha com o Sr. Mackenzie foi celebrada por cortesia do reverendo Sr. Caldwell, um honrado cavalheiro, apesar de presbiteriano. O pequeno Jeremiah Alexander Ian Fraser Mackenzie, o nome Ian é obviamente a variação escocesa de John, uma homenagem da minha filha a um amigo, bem como ao seu primo, sobreviveu tanto à cerimónia do batismo como à jornada de regresso a casa, com bom humor. A mãe dele pede-me para lhe contar que o seu homónimo agora possui nada menos do que 4 dentes, uma façanha temerária que o torna extremamente perigoso para as almas incautas, atraídas pela sua aparente inocência e que deixam os seus dedos ao seu pernicioso alcance. A criança morde como um crocodilo. Ultimamente, a nossa população aqui tem apresentado um gratificante crescimento, com o acréscimo de cerca de umas 20 famílias, desde a última vez que lhe escrevi. Deus recompensou os nossos esforços durante o verão, abençoando-nos com abundância de milho e feno e uma fartura de animais para os consumir. Acredito que os porcos soltos na minha floresta não somem menos de 40 no presente momento. 2 vacas tiveram crias e eu comprei um novo cavalo. A personalidade deste animal é extremamente dúbia, mas não a sua arrogância. Essas são as minhas boas notícias. Agora as más. Fui nomeado coronel de milícia com ordens para convocar e conduzir o maior número possível de homens a serviço do governador até meados do mês. Este serviço é o de ajudar a reprimir as hostilidades locais. Deve ter ouvido falar, durante a sua visita à Carolina do Norte, de um grupo de homens que se denomina reguladores. Ou talvez não, uma vez que outras questões prendiam a sua atenção naquela ocasião. A minha mulher está satisfeita em saber do seu bom estado de saúde e envia, com esta carta, um pacote de remédios com instruções para sua administração, caso ainda seja atormentado por dores de cabeça. Estes reguladores não passam de populaça, menos disciplinados nas suas ações até mesmo do que os desordeiros que ouvimos dizer que enforcaram o governador Richardson em Effigy, em Boston. Não digo que não haja fundamento nas suas queixas, mas os meios de expressão parecem improváveis de resultar em reparação por parte da coroa. Ao contrário, são capazes de provocar mais excessos de ambos os lados, o que não deixará de terminar mal. Houve uma séria manifestação de violência em Hillsborough no dia 24 de setembro, quando muitas propriedades foram desenfreadamente destruídas e muita violência cometida, alguma justa, outra não, contra funcionários da coroa. Um homem, um juiz, foi gravemente ferido. Muitos dos reguladores foram detidos. Desde então, temos ouvido apenas boatos. O inverno arrefece o descontentamento, que fica a arder em fogo lento junto às lareiras das casas e tavernas. Mas com o arejamento da primavera, espalhar-se-á como os fétidos odores de uma casa selada, contaminando o ar. O Tryon é um homem capaz, mas não é um fazendeiro. Se fosse, dificilmente pensaria em procurar a guerra no inverno. Mesmo assim, pode ser que ele espere que, fazendo uma demonstração de força agora, quando é quase certo que não será necessária, intimidará os vilões para evitar a sua necessidade depois. Ele é um soldado. Estes comentários trazem-me ao real objetivo desta missiva. Não espero nenhum resultado maléfico da atual iniciativa. No entanto, o John também é um soldado, assim como eu. Sabe a imprevisibilidade do mal e que a catástrofe pode advir de começos triviais. Nenhum homem sabe os pormenores do seu próprio fim. Sabe apenas que terá um. Assim, tomei as previdências que pude para o bem-estar da minha família. Enumero-os aqui, já que não os conheço todos. Claire Fraser, a minha amada esposa. a minha filha Brianna e o seu marido, Roger Mackenzie, e o filho deles, Jeremiah Mackenzie. Também a minha filha Marsali e o seu marido, Fergus Fraser, que é meu filho adotivo. Eles agora têm dois filhos pequenos, chamados Germain e Joan. A pequena Joan recebeu o nome da irmã de Marsali, conhecida como Joan Mackenzie, presentemente ainda a residir na Escócia. Não tenho tempo agora para o colocar a par do histórico da situação, mas estou disposto, por boas razões, a considerar esta jovem igualmente minha filha e sinto-me igualmente responsável pelo seu bem-estar, bem como da sua mãe, Leary Mackenzie. Rogo-lhe, em nome da nossa longa amizade e pela consideração que tem pela minha mulher e pela minha filha, que se a sorte me faltar nesta empreitada, o John fará o que puder para que fiquem a salvo. Parto amanhã ao alvorecer, que já não está muito longe, o seu humilde e obediente criado, James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser. Pós-scriptum. Muito obrigado pelas informações que me forneceu em resposta às minhas investigações referentes ao Stephen Bonnet. Registo o seu conselho anexo às informações com a maior admiração e gratidão pela sua bondosa intenção, embora, como deve suspeitar, não me demova dos meus propósitos. Post-scriptum. Cópias do meu testamento e dos documentos referentes à minha propriedade e negócios aqui e na Escócia poderão ser encontradas na posse de Farquhar Campbell, de Green Oaks, perto de Cross Creek.